E enquanto isso, no shopping center... Eu não aguento, eu não aguento! É sem lenço, sem documento! É de noite e é de dia! As mãos na cabeça do Zé, dos caras! Ô Zé, aí meu, vamos zoar nos McDonald's, mano. Pode crer, meu, vamos, zoadinha forte. Ah, então eu gostaria de 2 Chester Magnusses e uns milkshake, mano. Senhor, milkshake de baunilha, morango ou chocolate? mas eu quero uns milkshake de molho shoyu. Mas a segurança estava por perto. L3 pra base, copia. 7, Mary 5, Mary 7, positivo L3, prossiga. Elemento foca zoando lanchonete no terceiro piso, QSL, procede. Ok, 3, Mary 7, Mary 7, 5 QAP, enquadra pra averigação, QSL, copia. Positivo, câmbio, enquadrando, câmbio final. Licença, senhor, zoeira não é permitido nas dependências do shop centers, vou ter que levar o senhor. Foi então que, dopado pelas pílulas de gemada da vovó, o fluxo de mutações inverteria e Peterson Fox transformaria em... uma maçaneta de Kombi. Não! Uma bola de capotão. Não! Uma escova de dente, então, vai. Não! E finalmente em... Capitão Gemada. Uhul! Sigma de Neutrons, ativar! L3 pra base, copia. C3 pra base central. Ok, Mary 7, prossiga L3, base na escuta, copia. Positivo, elemento babando em nossa direção. QAP, repetindo, elemento babando em nossa direção. Evacuando local, positivo. 7, Mary 5, Mary 3, responda L3, câmbio L3, copia. Aê, base, positivo, meu. E onde não é? Vai rolar na conta do trabalho, meu. como é que é aqui, Mary 7? Sigma de negro, foca animal. E rechaçados os inimigos com sua baba de gemada, o fluxo de mutações inverteria e Capitão Gemada transformaria em... uma lasanha bolonhesa. Não! Uma lapiseira 05. Não! Uma lancheira do Mickey. Não! Porra, e finalmente em... Peterson Foca. Zé, agora vamos aos queriditos refrina. Certo, zoadinha, meu, boa ideia.